Um efetivo de pelo menos 40 policiais militares que trabalham no serviço interno do 14º Batalhão de Polícia Militar estarão a partir de hoje reforçando o policiamento na região da Vila Portes e Jardim Jupira. O objetivo é dar segurança aos milhares de turistas e compristas que vêm à Foz do Iguaçu e à Cidade de Leste todo final do ano. A Polícia Rodoviária Federal, por sua vez, reforçará o patrulhamento na BR-277 e ao seu entorno. Na região da Vila Portes e Jardim Jupira, circulam diariamente pelo menos 20 mil automóveis. E um dos crimes mais comuns praticados nesta época do ano é o chamado cavalo louco, onde indivíduos em motocicletas aproveitam-se da distração e do cansaço dos turistas para apossar-se de bolsas contendo produtos comprados no Paraguai, ou então praticar assaltos a quem está indo às compras no Paraguai. Todo cuidado é pouco. O comando do 14º Batalhão de Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Federal fazem orientações para que quem vier à região de fronteira tome bastante cuidado, principalmente no manuseio de valores e produtos que possam chamar a atenção de criminosos. Os policiais militares que ora fazem parte deste reforço estavam prestando serviços administrativos na sede da unidade e agora reforçam o patrulhamento dioturno na região de risco. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.